الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد continuando a nossa aula de Kitab al-Tawheed, disse Imam al-Mujaddid rahimahullah Muhammad ibn Abdul Wahhab باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. Em seguida, o Imam al-Mujaddid rahimahullah entra num novo capítulo que diz, capítulo sobre aquele que toma o nome de Allah, ou o Corão, ou o mensageiro, como um objeto de piada. Como um objeto de piada. Portanto, o Sheikh Rahimahullah, neste capítulo, pretende falar sobre o hukum. Qual é o veredito sobre a pessoa que faz piada com o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, ou qualquer coisa que tenha a ver com Allah subhanahu wa ta'ala, ou faz piada com o Alcorão, ou faz piada com o nome do mensageiro, sallallahu alaihi wasallam. Portanto, esse capítulo fala sobre o hukum de certas palavras que é considerado yani, de kufr fil-lafz, yani, descrença nas palavras, e o Sheikh Rahimahullah deu esse como um exemplo. Portanto, esse é um dos exemplos da descrença que provém das palavras. E se a gente notar, nos últimos capítulos que a gente tem vindo a estudar, todos eles têm a ver com palavras que levam a pessoa ao kufro. Palavras que levam a pessoa ao kufro. Portanto, o kufro, a descrença, pode ocorrer nos atos que a pessoa faz, nos atos, e isso inclui também yani, na crença, que é aquilo que está dentro do coração, e também nos atos, como por exemplo a pessoa que vai fazer sujudo para uma árvore, ou para um ídolo, ou abate animal em nome de outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, ou faz circundação, circula à volta da sepultura, e coisas dessa natureza. Portanto, a descrença manifesta-se de várias formas. A descrença manifesta-se de várias formas. Portanto, dentre as formas que ela aparece, yani, a descrença, é nas palavras. E vimos algumas palavras como aquele que diz Masha'Allah wa Shet, e vimos alguns outros exemplos. Portanto, aqui o Sheikh Rahimahullah menciona um dos exemplos, que é um exemplo bastante perigoso, que é sobre a pessoa que faz piadas com yani, o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, ou com um texto que menciona Allah subhanahu wa ta'ala, ou com seu atributo, ou com um dos outros nomes que ele subhanahu wa ta'ala tem. Ele faz piada com isso, ou também faz piadas com o Alcorão. Yani, usa o Alcorão como objeto de piadas. Menciona o Alcorão nas suas piadas. Ou menciona o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, nas suas piadas. Portanto, o Sheikh Rahimahullah pretende yani, falar sobre o hukum da pessoa que faz isso. Disse Rahimahullah, mencionando o versículo deste capítulo, disse وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَكُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّ نَخُودُ وَنَلْعَبُ. Yani, se você questionar a eles, لَيَكُولُنَّ, eles dirão إِنَّمَا كُنَّ نَخُودُ وَنَلْعَبُ, nós simplesmente estávamos a conversar e a brincar. E esse versículo continuando, Allah subhanahu wa ta'ala mais à frente diz: "Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Yani, ele disse mais à frente: "Diga a eles." Yani, esse khitab é uma ordem ao profeta sallallahu alaihi wasallam para dizer para eles, yani, as pessoas que fazem piadas usando yani, os símbolos do Islam, disse subhanahu wa ta'ala: "Kul, diga Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Yani, diga, será que vocês estão a fazer piada com o nome de Allah, bem como com os seus versículos, bem como com o seu mensageiro? Yani, vocês estão a fazer piada usando Allah subhanahu wa ta'ala, os seus versículos, bem como o mensageiro dele, sallallahu alaihi wasallam, como objeto de piada? E como vê mais à frente, لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Então, não há escusa para vocês. Não há escusa para vocês. Kad kafartum ba'da imanikum. E vocês cometeram descrença depois de serem crentes. Cometeram descrença depois de serem crentes. Portanto, esse versículo foi revelado sobre uns que, numa das batalhas, como vê no hadith que vem a seguir, numa das batalhas onde o profeta sallallahu alaihi wasallam estava com seus companheiros, existia um grupo de pessoas que começou a fazer piadas. Começou a fazer piadas e Allah subhanahu wa ta'ala revelou esse versículo a respeito deles. Vocês estavam a fazer piadas, eles faziam piadas com os símbolos do Islam. Vocês estavam a fazer piada com o nome de Allah, ou com os versículos, ou com o mensageiro. Que tipo de crentes são vocês que fazem piada usando os símbolos da religião? Quer dizer que vocês não encontraram nada para fazer piada, senão Allah subhanahu wa ta'ala e o seu mensageiro, bem como o Alcorão. Portanto, isso mostra que eles, khalas, não tinham a fé. Você, quando chega ao ponto de fazer piada usando o nome de Allah, isso quer dizer que no teu coração não ficou nada. Quer dizer que você não encontrou nada para fazer piada senão Allah subhanahu wa ta'ala. Então quer dizer que o seu coração já não tem ta'zim, já não tem veneração a Allah subhanahu wa ta'ala. Porque as coisas que as pessoas usam para fazer piada são as coisas insignificantes. São as coisas insignificantes. O intelecto normal não faz piada com coisas que ele venera. Não faz piadas com coisas que ele venera. Daí que você, se for a qualquer religião, você fazer piada usando um dos símbolos dessa religião, nenhum dos praticantes dessa religião ficará satisfeito com isso. Nenhum dos praticantes dessas religiões ficará satisfeito com isso. Até mesmo que seja pedra. Você vai fazer piadas com o Buda em frente de um budista, ele vai ficar chateado contigo, porque esse é um símbolo de veneração a ele. Portanto, você deixa de qualquer uma dessas coisas e vem fazer ainda piada usando o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, a divindade que merece adoração, a única divindade que merece adoração que merece ser venerada. Portanto, isso mostra que você não tem iman, não tem fé. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala disse لا تعتذروا, não venham com escusas de que nós estávamos a conversar e estávamos a fazer piadas. كَدِ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِمَانِكُمْ, vocês cometeram descrença depois de terem fé. Portanto, esse versículo mostra de que aquele que faz piada usando os símbolos do Islam, que é Allah subhanahu wa ta'ala, o Alcorão e o seu mensageiro, não há desculpa para ele. Não há desculpa para ele. Aquele que faz piada usando esses nomes ou essas coisas, não há nenhuma escusa para ele. Ele comete descrença imediatamente. A partir do momento que ele faz piada usando o nome de Allah e do seu mensageiro ou do Alcorão, ele comete descrença, como se diz, automaticamente. Não há nenhuma escusa para ele. Pois isso mostra que no seu coração não tem iman. E uma das implicações do tawhid e do iman é a veneração a Allah subhanahu wa ta'ala e aquilo que constitui símbolos do Islam, como é o caso do Alcorão e também o profeta sallallahu alaihi wasallam. A gente tem respeito para com ele, sallallahu alaihi wasallam, daí que a gente menciona ele com respeito. Portanto, quando você vem e começa a fazer piada com essas coisas, quer dizer que, pronto, o teu coração está o seu imã desapareceu ao ponto de você fazer piada usando o nome do profeta sallallahu alaihi wasallam. E também, dentre as coisas que esse versículo nos indica aqui, é obrigatório a gente venerar Allah subhanahu wa ta'ala, bem como respeitar o seu mensageiro e venerar também o seu livro, que é o Alcorão, que é a sua palavra, subhanahu wa ta'ala. E também aqui, como mencionaram os sábios, é que a pessoa que pode cometer descrença, por mais que ele não se aperceba que está cometendo descrença, e essa descrença afeta ele. Quer dizer que a pessoa pode falar umas palavras que constituem descrença, e a pessoa ficar descrente, por mais que ele não esteja ciente daquilo que é a consequência daquilo que ele disse. Yani, aqui a gente, se for a meditar, vamos encontrar de que o profeta sallallahu alaihi wasallam, como vem no hadith a seguir, não deu nenhuma escusa a essas pessoas. Eles vieram dizer ao profeta sallallahu alaihi wasallam de que nós estávamos a conversar só e a fazer piada. E o profeta sallallahu alaihi wasallam não aceitou essa escusa. Não aceitou essa escusa. Isso mostra-nos de que a pessoa pode cometer descrença sem se aperceber. Yani, a pessoa disse palavras que constituem descrença e a pessoa nem se apercebeu das consequências disso, e a pessoa ficar descrente. E a pessoa ficar descrente. Nasallallahu alaihi wasallam. Portanto, o muçulmano deve, yani, olhar as consequências das suas palavras antes dele proferir essas palavras. Daí que isso mostra-nos a importância de estarmos vigilantes e de conhecermos o tawhid bem como o shirk. Conhecermos o tawhid bem como o shirk. Porque algumas pessoas nem conhecem o tawhid com detalhes, nem, assim como não conhecem o shirk com detalhes. Sendo assim, acabam caindo no shirk sem se aperceberem. Acabam caindo no shirk sem se aperceberem. E como vê num outro hadith a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, de que a pessoa por vezes pode proferir uma palavra que vai levar a ele no fundo do inferno, sem ele se aperceber. Yani, ele vai dizer uma palavra, yani, como se essa palavra não tivesse nenhum significado, mas perante Allah subhanahu wa ta'ala, essa palavra vai levar esse indivíduo para o fundo do inferno. Para o fundo do inferno. Portanto, é obrigatório ao muçulmano estar ciente daquilo que invalida o seu din, daquilo que invalida a sua religião. Em seguida, o Sheikh Rahimahullah disse, mencionando um hadith, an Ibn Umar wa Muhammad ibn Ka'b wa Zayd ibn Aslam wa Qatada dakhala hadith ba'dihim fi ba'd annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk ma ra'ayna mithla qurra'ina ha'ula'i arghab butuna wa la akdhaba alsunan wa la ajbana 'inda al-liqa. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق. لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Ele, rahimahullah, em seguida menciona este hadith longo. Ele no início disse que este hadith an Ibn Umar wa Muhammad ibn Ka'b wa Zayd ibn Aslam wa Qatada dakhala hadith ba'dihim fi ba'd. Yani, esse hadith foi relatado por vários narradores e entrou num um ao outro. Isso é algo, detalhe sobre isso é algo que tem a ver com ilm al-hadith. Não nos interessa aqui esse detalhe, o que nos interessa é o próprio hadith. Disse que annahu qala rajulun fi ghazwat Tabuk. Yani, certa vez, na batalha de Tabuk, um indivíduo disse ma ra'ayna mithla qurra'ina ha'ula'i arghab butunan. Ele disse que nunca vi pessoas como esses nossos leitores têm barriga grande. Têm barriga grande. Yani, que estavam a fazer piada dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, e o profeta sallallahu alaihi wasallam, a dizer que eles tinham barriga grande e gostavam muito de comer. Na sallallahu alaihi wasallam. Wala akdhaba al-sunan. E ele dizia, esse indivíduo dizia que Eles, o mensageiro de Allah e seus companheiros, são os mais mentirosos. E wala ajbana inda al-liqa. Quer dizer que eles são os mais medrosos nas batalhas. São os mais medrosos nas batalhas. Veja a descrição que ele deu ao profeta sallallahu alaihi wasallam e seus companheiros. Disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam e seus companheiros eram comelões. Disse que tinham barriga grande, quer dizer que eles comiam muito. E também disse que eles eram os mais mentirosos e eram os mais medrosos nas batalhas. E tudo isso é contrário àquilo que é a realidade dos sahabas e do profeta sallallahu alaihi wasallam. Os sahabas, ridwanullah alayhim, eram os que mais pacientavam na fome, encontrava eles os mais necessitados. Até você vai ver nos hadith, em algumas batalhas, ele, os sahabas, de tanta fome que tinham, colocavam pedra nas suas barrigas e amarravam. E isso também o profeta sallallahu alaihi wasallam, você vai ver em vários hadith, em que ele chegava em casa, perguntava, tem algo para comer? Diziam, não tem nada. E ele dizia, então estou de jejum. Essa era a situação dos sahabas e dos seus companheiros. E esse indivíduo vem dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam e os seus companheiros eram comelões. Na sallallahu alaihi wasallam. E também diziam que eles são os mais mentirosos. O profeta sallallahu alaihi wasallam é mentiroso. Que muçulmano é que vai dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam é mentiroso e que seus companheiros também são mentirosos? Wala ajbana inda al-liqa. E também descreviam a eles como sendo medrosos. Os sahabas que eram os mais bravos nas batalhas, ele vai descrever a ele como sendo medrosos. Então, veja aqui que esse indivíduo, você logo que ouve essas palavras, essas descrições para o profeta sallallahu alaihi wasallam e seus companheiros, você sabe que esse indivíduo não tinha fé no coração. Não tinha fé no coração. رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه القراء explica aqui no hadith de que ele estava a se referir ao mensageiro de Allah صلى الله عليه وسلم bem como os seus companheiros. فقال له عوف بن مالك, quando ele disse essas palavras, estava dentre eles عوف بن مالك رضي الله عنه, um dos sahabas, disse para ele, كذبت, você está a mentir, você é mentiroso, ولكنك منافق, disse, você é mentiroso e você não é senão um hipócrita. E a hipocrisia na fé é a pessoa aparentar a fé enquanto esconde descrença no seu coração. E essa, sem dúvida, é a característica das pessoas que proferem palavras como essas. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Auf bin Malik disse que eu vou informar ao profeta sallallahu alaihi wasallam sobre o que você falou. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه. عوف بن مالك saiu desse ajuntamento onde esse indivíduo estava e dirigiu-se ao profeta صلى الله عليه وسلم para queixar a ele sobre o que esse indivíduo disse. E quando chegou ao profeta صلى الله عليه وسلم, enquanto o Corão já tinha revelado a situação passada, a situação desse indivíduo. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala, antes de Auf bin Malik chegar ao profeta sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala já tinha revelado um versículo a respeito desse indivíduo. فوجد القرآن قد سبقه فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته. E esse indivíduo quando viu que o Alcorão tinha sido revelado a respeito dele, veio a correr ao profeta sallallahu alaihi wasallam, e o profeta sallallahu alaihi wasallam já tinha subido no seu cavalo. Faqala ya Rasulallah, esse indivíduo disse, ó mensageiro de Allah, innama kunna nakhudu wa natahaddathu hadith ar-rakbi nuqatti'u bihi 'anna at-tariq. Ele disse, isso que eu falei são conversas que as pessoas falam, são piadas que as pessoas tiram quando as pessoas estão a viajar para diminuir yani, o cansaço da viagem, para diminuir o cansaço da viagem. Ele disse que isso que a gente estava a falar, ou que eu estava a falar, são piadas e conversas que a gente usa para yani, diminuir o cansaço da viagem e aquilo que tem a ver com a viagem. E o que que o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu? Será que ele disse ok, essa é uma escusa válida? Será que o profeta sallallahu alaihi wasallam aceitou isso dele? Pelo contrário, veja só o que o Ibn Umar disse. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. يعني esse indivíduo, o profeta صلى الله عليه وسلم nem se virou para ele, nem se virou para ele para ouvir a desculpa dele. O profeta صلى الله عليه وسلم subiu no seu cavalo e pôs-se a andar. E esse indivíduo pegou a corda que as pessoas usam para yani, para montar no seu camelo e começou a pegar essa corda para que o profeta sallallahu alaihi wasallam prestasse atenção a ele e ouvisse a desculpa dele. E o profeta sallallahu alaihi wasallam nem virou para ele. E esse indivíduo estava a dizer, nós estávamos a conversar e a brincar e a fazer piadas. E o profeta sallallahu alaihi wasallam continuava o seu percurso dizendo فَيَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. O profeta صلى الله عليه وسلم dizendo para ele أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَشْتَازِئُونَ. Vocês estavam a fazer piada com o nome de Allah, bem como do Al-Qur'an, bem como do seu mensageiro. لَا تَعْتَذِرُوا, yani, não procurem desculpas. قد كفرتم بعد إيمانكم, vocês cometeram descrença depois da fé, cometeram descrença depois da fé. وما يلتفت إليه وما يزيده عليه, yani que o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando esse indivíduo falava, ele sallallahu alaihi wasallam repetia esse versículo e nem virava para ele, nem dava cara a ele, continuava o seu percurso e não acrescentava nada. Yani, quer dizer que somente o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionava esse versículo e não dizia nada para esse indivíduo. Portanto, isso mostra de que esse ato que esse indivíduo fez é um ato bastante grave. É um ato bastante grave. E como a gente pode ver, é descrença. Yani, a pessoa que faz piada com o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, bem como do Al-Qur'an e bem como do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, isso é uma descrença imediata, como a gente viu anteriormente. Aqui não há desculpa, a pessoa não tem dizer que eu só estava a conversar, eu só estava a fazer piada, era só, eu nem pretendia isso que eu estava a dizer. Aqui não há desculpa para esse tipo de comentários. Qualquer pessoa que faz piada usando esses símbolos do Islam, que é Allah subhanahu wa ta'ala, o Al-Qur'an e o profeta sallallahu alaihi wasallam, a pessoa comete descrença imediatamente, porque isso mostra de que esse indivíduo não tem iman. Porque ao ponto dele chegar de fazer piadas com o nome de Allah ou de seu mensageiro ou do Alcorão, quer dizer que não tem nenhum grau de iman no seu coração. E como vimos, o tawhid, o monoteísmo, implica venerar Allah subhanahu wa ta'ala e as suas palavras, que é o Corão, bem como yani, respeitar o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Portanto, os sábios aqui mencionaram também de que a pessoa comete descrença se a pessoa fazer piadas, por mais que a pessoa não intenciona aquilo que ele está a dizer, E também os sábios mencionam aqui de que yani, se o muçulmano ouvir palavras da boca de alguém que constitui kufr ou yani, que constitui ofensa à religião, a pessoa pode se dirigir e reportar a ele ao governante muçulmano. Como Auf bin Malik radiallahu anhu fez. Auf bin Malik, quando viu isso, saiu a correr para ir dizer ao profeta sallallahu alaihi wasallam. E também, isso mostra-nos de que é a pessoa fazer piadas, fazer brincadeiras, usando o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, de seu mensageiro, bem como do Alcorão. Tudo isso é algo que invalida o Islam. É algo que invalida o Islam. Tayyib, os sábios mencionaram um assunto que é sobre a pessoa que faz piada de alguém que apresenta-se da forma como a religião lhe obriga. Exemplo, alguém chegou na sua frente com barbas grandes e você começa a rir dele. Você começa a rir dele ou a fazer piadas sobre essa pessoa. Aqui, os sábios disseram que essa pessoa que está a fazer piada a outro por causa da sua barba, aqui a pessoa não fica descrente imediatamente. Aqui entra uma condição que é, se ele for explicado, esse indivíduo que está a fazer piada de outro muçulmano que tem barba, se ele for explicado de que essa barba que esse indivíduo tem é devido à obrigação do profeta sallallahu alaihi wasallam, a recomendação que o profeta sallallahu alaihi wasallam deu aos homens de deixarem as suas barbas crescerem. Uful liha, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, deixem as barbas crescerem. Se ele ouvir isso de que é algo que veio a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, e mesmo assim ele continua a fazer piada, então esse comete descrença. Os sábios mencionaram de que aqui ele está a fazer piada do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer que aquele que faz piada da sunna está a fazer piada do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Outro exemplo. Alguém vem com a roupa acima do tornozelo, que é, obrigação. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aquilo que está por baixo do tornozelo está no inferno. Alguém vem com a roupa acima do tornozelo e outro começa a rir dele. Ah, oh, veja, esse tem a roupa acima do tornozelo. Se lhe for dito de que o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou que a roupa do homem fique acima do tornozelo, e ele disse aquilo que está abaixo do tornozelo estará no fogo do inferno, e ele mesmo assim, depois de ouvir de que isso é parte da sunna, e ele começa a fazer piada, a rir dele ou a fazer coisas do gênero, então ele também comete descrença. Pois aqui a piada ele está a dirigir a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Se, por exemplo, alguém tem barba, como vimos no exemplo anterior, e alguém vem, começa a rir dele, a fazer piada, e quando pergunta: você está a fazer piada, você está a rir dele por quê? Ele diz que a cara dele faz rir. Aqui essa pessoa não comete descrença, mas sim comete um ato muharram, comete um ato de pecado, mas não leva ele à descrença, pois a piada que ele fez tem a ver com a imagem dessa pessoa. Tem a ver com a imagem dessa pessoa e não da aparência que ele tem, que volta à religião. Ele não disse que eu estou a rir a ele por causa da barba e sabe de que isso vem da sunna e começa a rir a ele. Disse: não, eu estou a rir porque a cara dele ficou diferente, ou porque eu estava habituado a ver ele sem barba e agora vejo ele com barba, a cara dele ficou diferente. Aqui, essa pessoa não comete descrença, mas sim comete um pecado que não chega a chegar, não chega ao ponto de chegar ao nível do shirk. E o mesmo, alguém vê alguém com uma roupa ou a praticar uma sunna e ele coloca-se a rir, mas ele diz que ele não está a rir por isso ser parte da sunna, mas está a rir devido à aparência dessa pessoa ou algo que essa pessoa apresenta que lhe faz rir. Aqui, como disse, isso é algo que constitui pecado maior, ou pecado, mas não chega a ser descrença. Portanto, os sábios mencionaram esse ponto, que é algo que a pessoa deve ter atenção. De qualquer forma, qualquer coisa que tenha a ver com piada para com seu irmão muçulmano, a sua aparência, É algo que qualquer muçulmano deveria se distanciar. Taib. Tanto essas são algumas considerações que podemos deixar a respeito desse capítulo. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos firme sobre o monoteísmo e que Ele subhanahu wa ta'ala nos faça firme na fé para que possamos viver e morrer sobre a fé correta. Wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.